sopra o vento, sopra o vento. O cabelo esconde o seu olhar. Sopra o vento, sopra o vento. Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar. Vinha contra o vento na beira do mar. Ela vive só de alô e olá. Sopra o vento, sopra o vento. Chama o sol e dança ao luar. Sopra o vento, sopra o vento. E ela sempre jura que talvez um dia vai voltar, com seu movimento lento de chegar. Canção só pra lembrar. Sopra o vento, sopra o vento. Tudo que eu quero está no ar. Sopra o vento, sopra o vento. Tenho um segredo e vou dizer que ela sabe amar, assim como o vento sabe inventar.